Família coerente, clima de tensão. É doido. Tempestade invocada, sinistrão na retaguarda. Se pá no apetite, desossar algum canalha. O crime convoca, os recrutas se empolgam. De finaleira com dinheiro, cava a própria cova. É ambição, maldição, Lucifer paga em dólar. Cotidiano em atrito, ataque bang bang. Um terço é pela paz, o outro é chafariz de sangue. Pesquisa comprovada, homicídio dispara. O ranking desgraça, avante, invade o barraco. Eu tô aqui de canto, oração, colete imediato. Pra sobreviver tá embaçado de fato. Os guerreiros sossegados, já era, foi-se o tempo. Na época do EPA, eu bem que lembro. Agora é esquadrão Bin Laden, latrocínio sem receio. Vai saber se é profecia das antigas ou Jesus mandou dizer. Quem fere com ferro será ferido. Guerreiro com a mente atrofiada, não entende do compromisso. Pode desculpar. Mano é cabuloso, sinistrão, se pisar vai ser pisado, hein? Clima de tensão. Mano é cabuloso, sinistrão, se pisar vai ser pisado, hein? Clima de tensão. Aê ladrão, tá pronto pra ação, porque o clima é de tensão nesse mundão. A ocasião faz o ladrão, ilusão de status, fama, grana, luxo, zóio do que vê, quer tudo, tudo e mais um pouco. E pela sua alma, o diabo paga em dobro e você tem o que quiser. Áudio, dólar e champanhe, mulher. Zé Mané, caiu no migué de Lucifer, disfarçado de mulher, enviado pra testar sua fé. E você foi engrupido pelo cifrão, hoje tá em terra, tirado no mundão. Pagando pelo mundo encunado no estilo vagabundo, roubando o futuro da gurizada, botando terror, metendo marra com a cara amarrada, pra cima e pra baixo numa blazer prata, com duas quadradas prateadas, é o juiz da quebrada, o ídolo da rapa que admirada se alista no exército da Al-Qaeda, tipo na faixa de Gaza, onde a molecada é preparada pra ser servo na tropa de Satã. Seja bem-vindo ao Vietnã, você que nasceu pra matar. Com ódio no olhar, no coração, na arma. Tipo Osama Bin Laden, terrorista até a alma, até o osso cabuloso. Quem conhece a regra sabe que o bagulho é nervoso. Aí ladrão, tá pronto pra ação, porque o clima é de tensão. Mano é cabuloso, sinistrão, se pisar vai ser pisado, hein? Clima de tensão. Mano é cabuloso, sinistrão, se pisar vai ser pisado, hein? Clima de tensão. Bota larga, trilha, manchada de sangue. Clima embaçado a todo instante. Será que é pouco e ainda não é o bastante pra provar pra nós mesmo que a paz é lá distante? Veja, nas ruas a bola de neve, quem não tá no embolamento estará em breve, tem histórico. Gente pra se inspirar, um parente que nem conhece do lado de lá. Motivos de sobra pra querer botar uma draga na cintura e ir pro mundo buscar tudo aquilo que o Zé Povinho planejou, que criou a criatura e depois enjaulou. Meu galo, muita calma no castelo de areia. Lembra que quem escuta os de casa não vai pra cadeia. Lembra do vizinho do lado, da sua idade sendo enterrado. Desgosto pros pais, falatório fiado. Seu pai com vergonha pra ir no mini mercado. Isso não é vida, mas exemplo, que o caminho sempre foi a saída. Eu sei o quanto é difícil negar, crescer em ninho de cobre e não se enrolar. Fica de longe pra não se envolver, ver todo mundo pagando e você não tem. É tipo que nem minha coroa fala toda hora. Tu trabalha 30 dias, mas nunca te sobra. E quem tu nunca viu trabalhar, tá sempre de carro e não para de desfilar. Calma aí, para um pouco, deixa eu raciocinar. Quem tá certo e quem tá errado, quando que vai acabar? Na moral, essa guerra além de física é mental, covarde, silenciosa e espiritual. Em Porto Alegre eu flori pro mesmo clima pesado e cruel. E pra nós o que sobrou foi o fel, além do banco dos réus. Mano é cabuloso, sinistrão, se pisar vai ser pisado, hein? Clima de tensão. Mano é cabuloso, sinistrão, se pisar vai ser pisado, hein? Clima de tensão.